trazer o sonho para a realidade. Rap é assim, no estilo Naruto. Uso uma que é a essência gigantesca que só fortifica. Medalha de ouro que só o melhor ganha nas Olimpíadas. É minha trajetória no hip hop desde 88. É o todinho que eu gosto de beber comendo um biscoito. Recordar do clube do rap no projeto Leste 1. Ter como inspiração Taíde e DJ 1. Antes o nome de ideias criativas e um contexto. Rap é sua imagem, semelhança e mais um texto. Um livro bom, a peça rara, a mulher da sua vida. O amor do seu filho, da sua mãe, é pura alegria. Uma sintonia muito louca entre o MC e o DJ. Tô no arame, rap é a rima que eu inventei. É o bem contra o mal, dentro de um compasso. O sorriso de uma criança vem de um palhaço. É o DJ, o b-boy, o grafite, a essência. Mensagem derretidas em rimas pela caneta. É o DJ, o b-boy, o grafite, a essência. Subi no palco, teve o microfone perto. É o DJ, o b-boy, o grafite, a essência. Mensagem derretidas em rimas pela caneta. É o DJ, o b-boy, o grafite, a essência. Você deve saber, o palco é o universo. O rap é meu grito de glória, meu grito da vitória. Cada batida, cada nota, uma história. É como uma terapia, é só lazer. É tudo ter uma crítica, opinião, parecer. É ter estilo próprio, não imitar o próximo. Defender o pensamento na rima, este é o propósito. Tudo na mesma sintonia, não importa a etnia. Se constrói a resistência, em cada passo o mundo gira. O Fruit Loops produz a base no mic e a gente rima. Este é o clima, minha energia, meu habitat natural. Fala a linguagem da rua, maloqueiro, universal. Quem conhece, compreende, sabe que não vai ter fim. Eu escuto rap, eu faço rap, o rap está dentro de mim. É o ar que eu respiro, mais leal, indestrutível. É o sentimento mais poderoso que eu carrego comigo. É o DJ, o b-boy, o grafite, a essência. Mensagem derretidas em rimas pela caneta. É o DJ, o b-boy, o grafite, a essência. É o DJ, o b-boy, o grafite, a essência. Mensagem derretidas em rimas pela caneta. É o DJ, o b-boy, o grafite, a essência. Você deve saber, o palco é o universo. O rap é a luz clara da lua numa noite escura. Conteúdo do livro que se baseia a cultura. É todo fato consumido na alma do excluído. É a chance, toda a revanche contra o inimigo. É o amor que se foi e ficou na lembrança. Toda a esperança que vive no sorriso de criança. É o ciclo, a mudança. Vivo o raciocínio, MC como rei do império dos sentidos. É o leão africano contra o embargo econômico. A memória de zumbi, o cobertor no abandono. São os Black Panthers, a vitória de Che. O golpe ninja da espada que sangra e você não vê. É o DJ, o b-boy, o grafite, a essência. Mensagem derretidas em rimas pela caneta. É o DJ, o b-boy, o grafite, a essência. Subi no palco, teve o microfone perto. É o DJ, o b-boy, o grafite, a essência. Mensagem derretidas em rimas pela caneta. É o DJ, o b-boy, o grafite, a essência. Você deve saber, o palco é o universo. Eu subo no palco e falo o que quero.